baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Mega Cachorrona, a nova onda do Pará. Heide de Leãozinho! Heide de Leãozinho! Uba! Uba! Pra cima! É a nossa versão no bloco Sucuri! Tu-ta-ta, tu-tu-tarara, no balanço do... Nosso parceiro Meleco da equipe Mal Falado. Um abraço! Segura! Tô chegando, vem pra cá, vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí, o Wilson aumenta o som pra galera sacudir. Tu tá, tá, no balanço do chiclete. Um abraço ao Mazela da Trilha Capivara. Um abraço! No próximo domingo. Tu, tu, tarara. Vamos lá! Balanço do chiclete. Só quem tá com o seu abadá, bota a mãozinha pra cima. Mãozinha! Quando eu chego agitando, vem fazer a festa e traz a multidão. Se liga aí! Quando eu chego pra cantar, todo mundo faz muito barulho. E o meu coração que diz assim: tu tá, tá no balanço do chiclete. de me ver no carnaval. Pererê não gosta de sorvete quente. Joga pra cima! Top DJ Leozinho! Mega Cachorrona! O DJ que a galera. Pererê não gosta de fumaça. Pererê. E joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, e bate na palminha. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Só quem tem amigo corno dá um gritinho aí. Só quem tá solteiro. Só quem é sincero dá um gritinho aí que eu quero ver. Todo mundo tá feliz, feliz. E todo mundo quer dançar. Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis quando para. E todo mundo, batendo palma e dando um grito. Levanta a mão passando energia, batendo palma e dando um grito. Só um abraço com muito carinho. Vamos lá. Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis. Agora, Tony, vai, vai, vai. Batendo palma e dando um grito. Hey! Levanta a mão passando energia. Batendo palma e dando um grito. Hey! Levanta a mão passando energia. Eu quero ver se vou beber. E reconheço e se disse que balancei. Eu quero ver. Levanta a mão e balançando a multidão. Tá na hora, tá na hora. Galera de Orelha, um abraço de Guarzete, um abraço com muito carinho. Léo de Capanema. Tudo bom? Nossas bestias. Forrozão DJ maluco que vai dando seu alô. Pitipa para, parou, parou. Quem tá solteiro dá um gritinho. Quem tá gostando do bloco sucuri dá um gritinho. Se liga! Quem confia em Deus, bota a mãozinha pra cima. Quem é filho de Deus de verdade, bota a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima pra dar energia. Pra dar energia, agora bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate. Eu vou mostrar para vocês. E bate na palminha. Bate, bate. Até que um dia, irmão, ele se ligar. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Eu era um pecador e vivia trocar. Encontrei Jesus na casa do Senhor. Show, show, show, show. Na casa do Senhor, não existe Satanás. Eu era um pecador. O nosso parceiro vem no mato de Orém. O Luanzinho da GQ, um abraço. Nossa, seca litro. Encontrei Jesus. E agora? Jesus na casa do Senhor. Sucuri! Foi! Foi! Eu tava na vida, quase eu me perdi. A minha tentação foi amar você. Com tanta loucura, eu não aguento mais. Show Satanás! Show Satanás! Show Satanás! Show Satanás! Na casa do Senhor, esse Satanás! Foi! Foi! E agora? toca assim, ó. Quem tá solteiro dá um gritinho. Então, canta assim comigo, ó. Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Eu vou no rei e vocês vão no rol. Hey! Gira, e gira. Se liga, se liga. E agora? Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é. Foi. Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor. O nosso mesmo bloco, Casarão e Capanema. Um abraço! Sem perder o carinho. Eu quero ouvir! Sozinho. Eu quero ouvir! Vocês! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O quê? O quê? Eita, que o povo gosta. E agora? E agora? Ficou perto pro metal suruba. Não pude ir, Maria foi. Nossa, viu o Casarão de Capanema? Um abraço, valeu! Toda arregaçada, não podia nem sair. Boa concentração! Fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado. E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. E passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Este rei de suruba. Já me passar a mão na bunda. Eu ainda não comi ninguém. Nilson, dá comigo um abraço pra você. Vamos lá. Oh, Maria, vê se larga de frescura. Eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monoteta, mas valina. Olha a mãozinha em cima. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de suruba. Olha a pressão! dos Vestinhas, aquele abraço do Tobi pra você. Agora nós somos uma só família, hein, mano? Segura! Nossos perversos com a gente, um abraço pra vocês. Olá! Galera do Travessão do L, me chama que eu vou! Sindicados, aliás, um abraço! Quem tá feliz, dá um grito! Gente, quem tá tomando a sua latinha, bota ela pra cima que eu quero ver. Quem tá tomando uma, bota pra cima. Bota a latinha pra cima. Abre ela agora, abre ela. Abre a latinha. Abre a sua latinha, vem bacana. Vem bacana. Agora dá-lhe aquela golada bem gostosa, vai. Dá-lhe aquela golada só pra melhorar as energias. Sucuri se joga, se joga, se joga, se joga, se joga! Oi! Vem pro meio da folia, folia, folia. Quem é do Sucuri, bota a mãozinha pra cima! No bloco Sucuri se joga, se joga, se joga, se joga, se joga! E vem pro meio da folia, folia, folia, folia, folia! No bloco Sucuri se joga, se joga, se joga, se joga, se joga! Vamos lá! E vem pro meio da folia, folia, folia, folia, folia! Meu irmão. No bloco se joga, se joga, se joga, se joga. O nosso patriarca Viano, um abraço pra você. Vem pro meio da folia. Ó, Charinho Top, garoto. Vem pular o carnaval no meio da multidão. São 10 anos de folia, esse já é tradição. No arraial do Caeté, a alegria é geral. É tradição no Barmonteiro, é sucuri. No bloco sucuri se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. Oi! Não pode parar. 10 anos de tradição. Ali, DJ Leozinho. Carreta Mega Cachorro. Vou pro meio do povo, pro meio do povo, pro meio do povo. Segura! Vou pro meio do povo. Bloco Sucuri me contagia. Aqui tem alegria, aqui tem alegria. Bloco Sucuri me contagia. Aqui tem alegria, aqui tem alegria. Vou pro meio do povo fazer um arrastão. No arraial do Caeté é só animação. São 10 anos de folia e já é tradição. Vista o seu abadá e vem pro meio do povão. Vou pro meio do povo, pro meio do povo, pro meio do povo. Vou pro meio do povo. Bloco Sucuri me contagia, aqui tem alegria. E a nossa inversão, um abraço pra vocês. Bloco Sucuri. E toda a família Sucuri. Aqui tem alegria, aqui tem alegria. Vou pro meio do povo fazer um arrastão. No arraial do Caeté é só animação. São 10 anos de folia e já é tradição. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, assim ó. Tchá, tchá, hey, tchá, tchá, hey, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E bate a mãozinha pra cima, bote a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E dá-lhe o soquinho pro céu, dá soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Conta assim ó. Cinco. Três. Os meninos acabam com a gente, o Anderson da Tainá, lá do single. Oi! Eita pressão, meu sucuri! cachorrona. Já, já, depois, se tiver que acontecer, é você que vai ver. Eita, minha cachorrona! E joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Quem é da paz, dá um grito. E assim, ó, bota as duas pra cima e bate na veia, e bate na veia, e bate, bate, bate na veia, bate na veia, bate na veia. Oh, é pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo. Caeté tem que tirar o chapéu, meu irmão. Segura! O Renato Xande da GDK. Um abraço! O bolso, garoto! O nosso patriarca Viana já por aqui com a gente, um abraço pra você. Só passando os panos, é verdade. Alô, Viana! O homem é bom. O homem é bom. O homem é bom. O homem é bom. Sábado, domingo e segunda-feira. Quero ouvir! Som incomparável. E DJ Júnior. Vamos lá! De Castanhal. Nossos vestinhas, um abraço. Remix. Ai, DJ Leozinho! Ai, DJ Leozinho! Oi! Oi! Pra cima! Olha a mãozinha em cima aí, ó! Mãozinha pra cima, batendo na palminha, batendo na palminha, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E na contagem, contagem, contagem, 5, 3. E agora? Põe a mãozinha pra cima e grita. Ei! Balança! Ei! Estremece! Seguinte, gente, tô sabendo que tem muita mulher virgem aqui no Caeté, é verdade? Cadê o gritinho das mulheres virgens? E eu tô sabendo que tem muito macho hoje louco pra fazer amor, é verdade? Cadê o gritinho dos homens que querem fazer menino? E joga a mãozinha, e joga a mãozinha, e joga a mãozinha, e joga a mãozinha. E vem te embora, vem te embora, vem te embora, vem te embora, vem te embora, vem te embora, vem te embora. Foi! Vigo, vigo, vigo. Vigo, vigo, vigo. Vigo, vigo, vigo. Vigo, vigo, vigo. Shake, shake it, girl. Just a kick. Vigo! Vigo, vigo, vigo. vou empurrar. Vai, vai. Oi, oi. Sabendo que nessa música tem duas versões, né, gente? Então, eu quero primeiro ouvir só as mulheres cantando bem alto. Só as mulheres, só as mulheres. Vambora, mulheres, mulheres, mulheres, mulheres! Vocês! Ai, meu Deus do céu, essas mulheres estão tudo desguiadas hoje, meu irmão. Agora eu quero ver a macharada agora. Foi, foi, foi, bora macharada! Eita, meu Deus do céu! Agora todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Nosso parceiro Michel da Tremedeira. Um abraço, garoto. Alô, bichinhas! Os bichinhas, sindicatos aliados com a gente, obrigado. Nossos diversos, todas as equipes já com a gente. Quem é do Sucuri? Joga mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Michel da Tremedeira, comparece urgente aqui verso. Tá bom? Dela. Alô, Michel! Eu confesso, eu só queria te ver. Um, dois. se doidando. Eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar, e de mão dadas vamos caminhar. E vai no caqueado, e vai no caqueado, e vai no caqueado, e vai na tremidinha, o caqueado, a tremidinha, o caqueado, a tremidinha, vai, vai, vai, vai. E joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. E assim, ó. E faz o C, faz o C, faz o C de cachorrona. Faz o C, faz o C. Cada um dessas meninas tem um super poder. Eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol. Dançando é um esculacho, deita no chão, apoia com a mão. Senta, senta, senta, senta, senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Eita, Rogerinho! Eu vou chamar a Thalia, que é puro talento. Vem, vem, vem, vem. Cultura, olha o que ela faz. No quadradinho, tá? Quebradeira, pura Thalia. Quebradeira, quebradeira, vai, quebradeira, quebradeira. Agora, neguinho! Vai, quadradinho, quadradinho, quadradinho. Eu vou chamar que vai hipnotizar você. Vem, vem cá e vai dar um tiro de GT. E a ponta, prepara, prepara. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Quem tem amigo com não gritou? Então vai, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Bota elas, bota elas, bota elas, bota elas pra acessar. Eu vou botar em mim, eu vou tirar. DJ Lohan que me falou, novinha entra no clima. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, DJ Lohan que me falou, novinha entra no clima. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Olha que trouxe-ne, olha que trouxe-ne, olha que trouxe-ne. Li araftek, ma araftek, zé. تمنيتني ما شفا شفا شفا شفا Infelizmente, ontem acabou acontecendo uma coisa que nos deixou muito triste. Realmente, um dos nossos parceiros de equipe aqui da Cachorrona acabou por sofrer um acidente ontem. E nós tivemos muitos motivos, muitos mesmo, para não estar fazendo a festa hoje para vocês. Porque realmente a gente tem um carinho muito grande por ele. Um cara que realmente veste a camisa da Cachorrona. Mas em respeito a todos os nossos brincantes, em respeito ao nosso Carna Caeté, a gente sem dúvida está fazendo a festa. Mas claro, não poderíamos deixar de esquecer dele. O nosso parceiro Papito, que felizmente está em Belém hoje. Tá certo, ele acabou fraturando a perna. Mas mesmo assim, ele disse: Leozinho, Rogério, mete som pra rapaziada do Caeté porque eles merecem. Então, eu queria que vocês botassem as duas mãozinhas para cima. E desce. E joga a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Detalhe muito grande, viu, gente? Tá tocando só a nossa cachorrinha lá de hoje. É verdade. Imagina se estivesse tocando tudo. Segura! Com a gente, os meninos da Coraba. Um abraço! O nosso patriarca avião. Ele tá só namorado. Se restabelecer, aí vai ser pressão, meu irmão. Aí vai tocar cachorro na mão, é verdade. Vai, joga mãozinha, mãozinha, mãozinha pra cima. Bate na palminha, bate na palminha. Tchá, tchá, tchá, tchá. O gemidinho. Ai, ai, ai. Sua família CA, um abraço! Nem o sol, nem o mar vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe, hoje eu vou pro rubi. As promessas que eu fiz, todas elas. Os perversos são bem com a gente, um abraço com muito carinho. Curtição de estar. Olhos, mexinha!

morena, a branquinha e a pretinha. Senta ali, me checo. Senta ali, me checo. Senta ali, me checo. Fica ali, fica ali. Quero ver! Assim agora. Assim agora. Dom, dom, dom, dom. De novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. Dom, dom, dom. O quê? Eita, meu Deus do céu! Michel, que aparecer. Rápido, olha pro teu irmão aí, tá bom? Vamos lá! Tem volume reduzido, mas a nossa segunda carreta já está batendo forte. Os nossos meninos da capa, o Gleicinho, o Lenivaldo da capa. Um abraço! DJ, opa! Não perdi a linha. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Não perdi a linha. Olha, olha, olha, olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Ei, ei, ei. Olha pro DJ empinado. Olha o Rogerinho. Tá com a beijo nessa novinha. Bora ficar pão. Tá com a beijo nessa novinha. Empina a bunda e começa a dançar. Oi? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Não perde, não perde a linha. Não perde, não perde. O Jubá dos Vestinhas, Chias. E agora, mexendo as mãos, deixando o corpo travado. Mexendo as mãos, deixando o corpo travado. Universitário te deixou com o pé de lado. Bateu uma onda forte, brisou. É só tirar uma onda. Não quero flash, não quero flash. Olha os beijinhos! Tô com vendo. Cid Carlos, aliás, um abraço. Tô com vendo. Marco Sucuri. Não quero. Eba Monteiro. Não quero. Olha o Raisson. Não quero flash. Tô com vergonha. Tô louco, olha como eu tô dançando. Tô louco, tô vendo galinha voando. Só quem é de maior, bota a mão pra cima. Quem gosta de fazer amor, dá um gritinho. E quem gosta de putaria, dá um grito. Então vai começar. Vai começar a putaria. A partir desse exato momento não existe mais brabo na casa. A partir desse exato momento quem manda nessa porra são as meninas gostosas. A festa é de vocês, hein? É pra elas! Bora, novinha. Deixa as meninas, por favor. Deixa elas. Sim, com toda a classe, com todo estilo. Meninas, com vocês. Começou agora, hein? Agora! senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai, senta, senta, senta, ai que delícia, vai, senta, senta, o nosso amigo Ronaldo, o Jerry com a gente, olha o tom, garoto, gostoso, olha o Luanzinho. Gostoso é você de quatro na minha cama. Oi! Ai, ai, ai, ai, ai. Eu quero saber o seguinte dos homens agora. Cadê o grutinho dos homens que não trai aí? Cadê o grutinho dos homens sinceros? Só dos sinceros. Então... já que vocês estão muito sinceros hoje, eu vou detonar essa pra vocês, ó. Foi, foi. Se liga, rapaziada. Se liga a letra qual é. Como é que é? Amante é só pros homens, não tem amante pras mulher. Eu vou te dar um papo. Se liga na parada. Se a mulher arrumar amante... vai pegar a palmada. Porrada. Se liga, sem neurose. Se liga, meus irmãos. Quem concordar com o Leozinho, bate na palma da mão. Tem que ter uma amante. Uou! Tem que ter, tem que ter. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter uma amante. Tem que ter. Vai começar a... se tu é a mina fiel, valeu, mó orgulho. Mas se mexer com as amantes, tô comprando esse barulho. Se liga no meu papo, um papo interessante. O homem de verdade tem que ter. Segundo! Tem que ter, tem que. A galera do papão sai do chão, sai do chão. Saca litro de montão. Quem torce pro leão faz barulho, aê. Balança que bancada, não para de agitar. Não tem medo de ninguém, nosso lema é ligar. Tem tudo baianão, bandeirão ou chiqueirão. Eu sou da rebossada, sou remo de coração. Ei. É pra sacudir, bom de guerreiro. Sou rebossada no estádio. Quem é do leão, dá um gritinho. É sacudir, bom de guerreiro. E quem é corintiano, faz barulho. Chorrona é chapa quente. Tem alguém cansado? Quem tá gostando, dá um gritinho. Quem tá gostando, dá um gritinho. Então, a hora é agora. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Eita cachorro. E é só 30%, viu, gente? Só 30% de som. Um abraço, Renatinho. O doce, garoto. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe meio. Tocando de tudo pra agradar todo mundo, tá bom, gente? Preço a cobrança. Vamos lá! Amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Top DJ Leozinho! Mega cachorro. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia. Oi! Que sobrevive em meia zona e covardia. Quem confia em Deus, dá um gritinho! Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta... O Tássio com a gente, onde estiver, os aliados, um abraço com muito carinho. Tenha fé, porque até... Família Cial! Ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firme. Os bestinhas enlouquecem, crente, dá licença aqui, mó função, mó tabela, pô, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai seguro, que nenhum vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu pão, dá meu brinquedo de fura moletom, porque os bico que me vê com os... Agradecendo já a todos os patrocinadores do bloco Sucuri, me não vê, depósito de bebidas, a confiança é uma mulher. De Chebel e também graça, Prefeitura Municipal de Areia, Comercial Popo, nem pensar só na Mineração W Vieira, M Vieira, nosso amigo Dinho, Bal Monteiro também, obrigado. Mineradora JD Viana, Farmácia Lopes, Alberto Choa, Alê Sauri, Fila.com, e quem gosta? Quem gosta de fazer fumaça? Quero saber o seguinte: quem tá com seu celular, bota ele pra cima pra iluminar tudo aqui. Quem tá com isqueiro também, bota pra cima. Tudo pra cima. Celular, isqueiro, bota tudo pra cima. E agora? Ilumina o Caetano, meu irmão. Pra iluminar tudo, vai! O celular! O celular! O celular! O celular! Hope you're ready for the next episode. Hey! Ai, rapaziada! Só os usuários! Canta comigo agora! E agora? De moletinho! Vem! Vem!